minha aqui. Ela falou pra mim que tava morrendo de saudade. Minha cara metade aonde cê tá. Se tu tá fácil assim, pode vir no meu AP mais tarde. Ou eu brota aí pra nós se acabar. Maria, para de caô, eu não tô pra brincar. Cê me acionou, me chamou, quero ver tu sentar. Maria, para de caô, eu não tô pra brincar. Cê me acionou, me chamou, quero ver tu sentar. Então vem, vem na tremidinha, vem que vem na tremidinha, vem neném na tremidinha, pode se soltar. Vem, vem na tremidinha, vem que vem na tremidinha, vem neném na tremidinha, pode se soltar. Vem que vem na tremidinha, vem, vem na tremidinha, vem neném na tremidinha, pode se soltar. Vem na tremidinha, então vem na tremidinha, vem neném na tremidinha, pode se soltar. DJ morrendo de saudade, minha cara metade aonde cê tá. Se tu tá fácil assim, pode vir no meu AP mais tarde. Ou eu brota aí pra nós se acabar. Maria, para de caô, eu não tô pra brincar. Se me acionou, me chamou, quero ver tu sentar. Maria, para de caô, eu não tô pra brincar. Se me acionou, me chamou, quero ver tu sentar. Então vem, vem na tremidinha, vem que vem na tremidinha, vem neném na tremidinha, pode se soltar. Vem, vem na tremidinha, vem que vem na tremidinha, vem neném na tremidinha, pode se soltar. Vem que vem na tremidinha, vem, vem na tremidinha, vem neném na tremidinha, pode se soltar. Vem na tremidinha, então vem na tremidinha, vem neném na tremidinha, pode se soltar.